que bela prata vem prateando toda ausência de brilho, pele dourada, 24 quilates. Eis aqui um cão que late, sorris de luar minguante. I want the light of your moon, seu charme de mulher me deixa meio assim, oceano sem maré. É um maná do céu, é um maná tropical. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Olhos de blackout, lume de prata. Que bela prata vem prateando toda ausência de brilho, pele dourada, 24 quilates. Eis aqui um cão que late, sorris de luar minguante. I want the light of your moon, seu charme de mulher me deixa meio assim, oceano sem maré. É um maná do céu, é um maná tropical. Lá, lá, lá, la la la la la la la la la la la la.